Senhor, não quero a captiva, o Audi A4, não quero andar de Harley ou BMW, só me livre do mal que rodeia meus passos. Dê fé e coragem, o resto eu mesmo faço. Ostento vontade pra Deus fazer a obra. Não vim só fazer renda, eu vim fazer história. Anos de caminhada, são litros de suor. Quero vencer na raça, não quero W.O. Quero marcar pra sempre, tipo uma tatuagem. Armazenar aprendizado, fazer uma triagem. Tipo a mãe que se superou e tem tudo do bom, mas cansou de vender demilos e produtos Avon. O tio da Cândida, guerreiro de natureza, rebaixava a variante com produtos de limpeza. Exemplos dão apetite, faz com que eu acredite que meu sonho é maior que a frustração do olerite. Andei quilômetros, mas não desisti do Senai. A fé inspirada lá no Monte Sinai. Essa é pra todos os moleque que tá louco pra ser adulto. Mas não basta ser só adulto, tem que ser homem no bagulho. O rap nunca te deu nada, você ainda vai continuar? A persistência me move, sou sem limites pra sonhar. Cê pode pôr barreiras que eu vou pular. Pode pôr fronteiras, vou atravessar. Pode entrar na frente, vou atropelar. A coragem me move, sem limites pra sonhar. Cê pode pôr barreiras que eu vou pular. Pode pôr fronteiras, vou atravessar. Pode entrar na frente, vou atropelar. A coragem me move, sem limites pra sonhar. Questão de honra foi o primeiro passo, onde o recomeço foi iniciado. Segundo disco, um passo a mais. Sem limites pra sonhar, é o que me faz seguir em frente, sem olhar pra trás. Já não vejo porquê te provar que sou capaz. A época de dar ouvidos já passou, de ouvir críticos que nada acrescentou. Não vou gastar caneta, nem tempo no disco, desperdiçar saliva pra alimentar buchicho. Prefiro dar hip hop pra quem fecha comigo. Uma só corrente, um só objetivo. Um só foco, um só coração, uma só visão. Boto fé nos meus irmãos. Determinação, muita persistência, impondo respeito, quebrando barreiras. Minha composição rompe obstáculos, faço minha métrica dentro do compasso. E vou dizer pra quem não vê a evolução, que a falange é rap, não mudou de estação. Clipe gravado, show filmado pelos fãs, a inspiração se renova a cada manhã. Apostei alto e você há de enxergar, até onde um moleque decidido pode chegar. Cê pode pôr barreiras que eu vou pular, pode pôr fronteiras, vou atravessar. Pode entrar na frente, vou atropelar. A coragem me move, sem limites pra sonhar. Cê pode pôr barreiras que eu vou pular, pode pôr fronteiras, vou atravessar. Pode entrar na frente, vou atropelar. A coragem me move, sem limites pra sonhar. Não desisto, não por ser brasileiro, é que penso que ainda há tempo. Sonha alto, sem pés no chão, maior a queda, o impacto da solução. Vida pacata, zero ambição, vida a milhão, ostenta a evolução. Moral da história, o ditado já é velho, quem planta colhe, resultado é o sucesso. Principal tenho, determinação, ensinamentos da vida nunca foram em vão. Não venha me dizer que não sou capaz, inveja camuflada é manjada demais. Quer me pegar pra louco, sua decepção é certa. Não me baseio em estatísticas de linha reta. Curva dá trabalho, né? Mas ensina, receita pra conquista, fé e disciplina. Por a circunstância como barreira formada, fará que sua postura seja interrogada. Isso não é filme, mas fica a dica, missão dada, é missão cumprida.